Calma, se for pra falar de mim, não me olha assim. Se não gosta, só me atura. Se pá, tem bem mais de onde eu vim. Elas tão facim, vem de putaria pura. Gosta dos menor errado, todo errado. Que só bota sem frescura. Quem mais já deixei bolado, tá provado. Que mais ninguém te segura. Que mais ninguém te segura. E mais ninguém te segura. Eu vou catucar. Vem na minha novinha. Eu vou catucar. Vem na minha novinha. Eu vou catucar. Vem na minha novinha. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Eu vou catucar, vem na minha novinha. Eu vou catucar, vem na minha novinha. Calma, se for pra falar de mim, não me olha assim. Se não gosta, só me atura. Se pá, tem bem mais de onde eu vim. Elas tão facim, vem de putaria pura. Gosta dos menor errado, todo errado. Que só bota sem frescura. Quem mais já deixei bolado, tá provado. Que mais ninguém te segura. Que mais ninguém te segura. Que mais ninguém te segura. Eu vou catucar. Vem na minha novinha. Eu vou catucar.